Azul Alfa Zulu Golf, confirma o Tech Box no portão 08, muito obrigado aí, tamo dia. Vicente Golf, obrigado, bom dia. Opa, Papagô, Oscar, por favor. Tec Tango, acendo identificação, prossiga na mar e desça para 3.000 pés, altímetro 1014. Fala que o 4004 vai na proa de Salvador. Voltou Salvador. Descendo para o 030, passou ao central. Pode ir, prossiga na